12. O bispo trabalha. No dia seguinte, quando o sol nascia, Dom Bienvenu passeava pelo jardim. Mme Magloire correu para ele toda assustada. Excelência, excelência, perguntou. Vossa Alteza, por acaso, sabe onde está o açafate dos talheres? Sei, respondeu o bispo. Deus seja louvado, disse ela. Eu já não sabia o que poderia ter acontecido. O bispo, que naquele instante o havia encontrado num canto do jardim, apresentou-o a Mme Magloire. Ei-lo aqui. Mas está vazio. E os talheres? Ah, continuou o bispo. Então são os talheres que a preocupam. Não sei onde passam a estar. Jesus, roubaram. Sem dúvida, foi o homem que dormiu aqui. Não abrir e fechar de olhos com toda a vivacidade de velha experimentada, correu à alcova e voltou logo para junto do bispo. Este acabava de se abaixar e contemplava enternecido um pé de cocleare dos Go-Williams que o açafate havia quebrado ao cair no canteiro. Ao grito de Mme Magloire, levantou-se. Excelência, o homem já foi embora, os talheres foram roubados. Enquanto gritava, notou que havia marcas de pés no jardim e trepadeiras arrancadas do muro. Olha, foi por ali que ele fugiu. Saltou para a travessa Cochefi. Que maldade roubar a nossa prataria. O bispo quedou-se em silêncio por um momento. Depois, levantando o olhar sério e calmo, disse a Mme Magloire com toda a bondade. Antes de mais nada, aquela prataria realmente era nossa? Mme Magloire ficou sem saber o que dizer. Houve ainda uma pausa, depois da qual o bispo continuou. Mme Magloire havia muito tempo conservava indevidamente aqueles talhares. Na verdade, eles pertenciam aos pobres. E quem era aquele homem de ontem? Evidentemente um pobre. Ai, Jesus, retrucou Mme Magloire. Não é por mim ou pela senhorita Baptistine. Para nós é indiferente, mas é pelo senhor. Com que talhares vai comer de aqui por diante? O bispo olhou admirado. Ah, é isso? Não existem por acaso talhares de estanho? Mme Magloire levantou os ombros. O estanho tem mau cheiro. Então, talheres de ferro. Mme Magloire fez uma careta muito expressiva. O ferro tem mau gosto. Então, disse o bispo, talheres de madeira. Alguns instantes depois, ele tomava a primeira refeição na mesma mesa em que, na véspera, Jean Valjean havia sentado. Enquanto comia, Dom Bienvenu fazia alegremente notar à irmã que nada dizia e a Mme Magloire que resmungava baixinho, que não há absolutamente necessidade de colher nem de garfo para molhar um pedaço de pão numa xícara de café. Já se viu uma coisa dessas? Resmungava Mme Magloire, dominando de um lado para outro. Receber um homem daqueles, ainda bem que só roubou. Deus do céu, a gente até se arrepia quando pensa no que poderia ter acontecido. No momento em que o bispo e a sua irmã iam levantar-se da mesa, bateram à porta. Entre, disse o bispo. A porta se abriu. Um estranho e violento grupo apareceu à soleira. Três homens agarravam outro pelo pescoço. Eram três gendarmes e Jean Valjean. O cabo da guarda, que parecia chefiar os demais, estava mais próximo. Entrou e dirigiu-se ao bispo, fazendo-lhe continência. Excelência, disse. A essa palavra, Jean Valjean, indiferente e abatido, levantou a cabeça, espantado. Excelência, repetiu baixinho, mas ele não é o vigário. Silêncio, disse um gendarme, é o senhor bispo. No entanto, Dom Bienvenu aproximou-se tão depressa quanto lhe permitia a idade. Ah, ei-lo aqui, exclamou, olhando para Jean Valjean. Estimo tornar a vê-lo, mas eu não lhe dei também os castiçais. São de prata quanto os talhais e poderão render-lhe bem 200 francos. Por que não os levou também? Jean Valjean arregalou os olhos e contemplou o venerando bispo com tal expressão que nenhuma língua humana poderia descrever. Excelência, disse o chefe da guarda. Então, o que ele disse é verdade? Nós o encontramos como quem está fugindo. Nós o prendemos para nos certificarmos, ainda mais com esses talheres de prata. Ele então lhes disse, interrompeu sorrindo o bispo, que lhe haviam sido presenteados por um velho padre em cuja casa havia passado a noite. Já percebi tudo. E os senhores o trouxeram até aqui? Mas isso não está direito. Então, replicou o cabo. Podemos deixá-lo em liberdade? Sem dúvida alguma, respondeu o bispo. Jean Valjean, livre, recuou espantado. Mas é verdade que não me prendem? Disse, confuso como quem fala durante o sono. Mas sim, está livre, não entendeu? Disse um gendarme. Meu amigo, replicou o bispo, antes de partir, eis aqui os castiçais, são seus. Foi até a lareira, pegou os dois castiçais de prata e entregou-os a Jean Valjean. As duas mulheres viam-o agir sem dizer uma palavra, sem fazer um gesto, sem um simples olhar que pudesse perturbá-lo. Jean Valjean tremia dos pés da cabeça, pegou os castiçais mecanicamente e apalermado. Agora, disse o bispo, vá em paz. Uma coisa ainda. Quando voltar aqui, não é preciso entrar pelo jardim. Pode entrar e sair quando quiser pela porra da rua. Diga-lhe que noite ela está fechada com uma simples taramela. Depois, voltando-se para os soldados, os senhores podem ir sossegados. Jean Valjean parecia alguém prestes a desfalecer. O bispo aproximou-se dele e disse em paixão. não se esqueça jamais de que o senhor me prometeu usar esse dinheiro para tornar-se um homem de bem. Jean Valjean, que não se lembrava em absoluto de ter prometido coisa alguma, ficou sem ação. O bispo acentuara as palavras com ênfase e continuou com solenidade. Jean Valjean, meu irmão, o senhor não pertence mais ao mal, mas ao bem. Resgatei a sua alma, liberto-a dos seus pensamentos sinistros e do espírito da perdição, e entrego-a a Deus.